Portal do Arrocha. Marrom, despertando sentimentos. E essa é pra se apaixonar. Como ser o seu amigo se eu ainda te amo? Cheia de formalidades, feito dois estranhos. Parece até que a gente não se amou. E aquela saudade, a gente vai fingindo que acabou. Maldade, ah, tá no meu paladar o sabor de te beijar, de tirar o seu batom. Seu batom.